ZYK299, 580, nossa localização permanente. São Gabriel, o primeiro sinal da informação. Rede Tchê. A partir de agora, pela Tchê São Gabriel. O programa que vai alegrar a alma do gaúcho. Boa música do Rio Grande, a participação do ouvinte, pelo 3232-9335. Está no ar. Bom dia, Tchê! Com Renato Freitas. Bata os pelecos, pois pode ter muquirana, pois já faz mais de semana que não tira os pés do chão. Hoje contente que chegou o fim da lida, né, guaiaca bem enchida, vou alegrar o coração. Bom dia, buenas, gurizada, tudo bem? Bom dia, bom dia. Chegando aí para mais um Bom Dia Tchê. Sextou, hein? 6:11. Abre o fole, tio Bilia, 14,5 graus. Bom dia. Necessita do som que a gaitinha faz. Quem é gaúcho se agita, te ouvindo sempre quer mais. O campo vibra e palpita, o sol espalha mais luz e o Rio Grande ressuscita na tua gaita aberta em cruz. Música gaúcha com Renato Freitas. Renato Freitas, integrando a cidade e a campanha com uma boa música gaúcha. De volta com o nosso Bom Dia Tchê, são 6:20 agora, 6:20, hora oficial brasileira. Bom dia São Gabriel, bom dia região, bom dia. Para você que está se preparando aí para a lida, outros já no pega, grande abraço e bom trabalho. fico até onde os pila der. 6 horas e 26 agora, 6 e 26, tá na hora da música. Vamos embora, meu gaiteiro, que já caiu, né? Essa aqui eu quero mandar pro meu amigo, seu João Francisco, né? Essa é do Marcelo Lagarto, essa é pra quem gosta daquela carreteada. E sempre tem, né, os apetrechos de carreteada. Marcelo Lagarto, 14 graus e meio. Bom dia. Os pagos de São Gabriel. Pros que ainda não sabem qual é a minha profissão, sou um dos poucos carreteiros que existe nesta região. E o que eu uso em carreteada, cantando, quero dizer. E se alguém me duvidar, pode ir lá em casa pra ver. Canga de quarta e de ponta, as duas com a passadeira. Canga do coice de angico, uns canzil de pitangueira. Corda de coice do couro, numa brasina madreira. Corrente de gancho forte, prendida na focinheira. Brochas torcida capricho e todas do mesmo porte, a jojo do fio do lombo, partido couro mais forte, quilhada com prego afiado que alcança nos bois da ponta. De carreteadas que eu fiz, há tempos perdi a conta. Facão velho Tramontina é a minha arma pesada, que serve pra eu cortar lenha pra fazer fogo na geada. Tem um cincelo de bronze que se ouve a badalada, com ele fica mais fácil achar os boi na madrugada. A quarta demi de batata, toda feita de madeira, pra quentar água pra o mate, a cambona e a chaleira. Cuia de porongo e erva, e a bomba não é moderna. E pra pendurar a panela, tenho a trempe de três pernas. Os tamoeiros com a cureia, feita pra costear tambeiro, e um suvel de trerramal pra laçar boi cabordeiro. Um cantil cheio de canha acompanha o carreteiro. Também muita fé em Deus, que é o melhor companheiro. Também muita fé em Deus, que é o melhor companheiro. Muito bem, 23 agora para 7, olha a hora, gurizada, 23 minutos para 7 horas da manhã, estamos de volta aí com a nossa programação, né? Bom dia, tia, levando a boa música do Rio Grande para você também, levando, integrando a cidade, a campanha, muita gente nesse momento aí nos acompanhando e já no pé, olha, que diferença, hein? Agora 5 horas, 5 e alguma coisinha já, é o dia, claro, né? No inverno a gente enfrenta aí aquele além do frio, o dia amanhece bem mais tarde, né? 7 horas é escuro ainda. Agora no verãozinho aí. Aliás, nem chegamos no verão ainda, né? Estamos aí na primavera. Estamos aí na entre-safra, como se diz, né? Mas o dia já amanhece mais cedo. Aí rende mais, né? No verão. No verão aí rende muito mais. Isso aí. Pra quem trabalha, pra quem se movimenta cedo. 17 para 7 agora, 17 minutos para 7 horas da manhã, hora da música. Vamos em frente então, né, levando a boa música, gaita, pandeiro e violão na nossa programação. o Baile do Chico Torto. Essa aqui, pra quem é que pediu? Ah, o meu amigo Rogério. Então tá aí, ó. Baile do Chico Torto. Eu gosto da parte que é, não era de uma raça morredeira, como diz o Gilda. 17 para 7 agora, temperatura 15 graus já, hein? Bom dia. Eu fui um baile na casa do Chico Torto, era um baile bueno, acho e solto, mas só dançava valente. Quando eu cheguei, a recém tinha cenado, um rebuliço danado e já tinha um morto na frente. Porque o rapaz que estava morto não era de raça morredeira. Mas facilitou e a faca pegou ele e já se foi pra já, compadre. Paguei entrada e não sei que fiquei corcundo. E quando eu cheguei lá nos fundos, tinha um outro se velando. Eu sou gaúcho, que entendo deste assunto. Fiz uns versos pro defunto e voltei pro salão dançando. Não ia dançar mais. Mas o falecido tinha umas primas bonitas que eram raio. Eu pensei comigo, eu agora arrumo pra dançar com a prima dele de par, ou me descadero todo de uma vez. Preguei no grito, gaiteiro, toque um dobrado. E um giro desconfiado me olhou com os olhos feios. E eu sou gaúcho que conheço uma esgrima, prendi no facão por cima e parti a gaita no meio. O rapaz andava mal de vida, e eu sempre vi dizer que duas coisas valem mais do que uma. Resolvi fazer duas gaitas por vivendo. Já disparou e terminou-se a fuleria, e uns quatro ou cinco gemia, e o resto já tava morto. Como eu gostei daquele divertimento, baile bom 100%, só se vê no Chico Torto. Muito bem, olha a hora, são 12 agora para 7, 12 minutos para 7 horas da manhã. Já vamos encaminhando aqui a Gisele já na linha aqui, né? A Gisele já na linha para as ofertas do Peruso Supermercados. Alice folgando, né? Mas que tal, hein? Vou alegrar o coração. Eu tomo uns tragos para sair a... Pois é, dona Alice, tá folgando. Folgando não, tá viajando, tá a trabalho, né? Mas é, ficou muito bem. É, substituída aí pela Gisele. A Gisele já vai nos trazer aí as ofertas do final de semana lá do Peruso Supermercados. Bom, tava conversando aqui com o seu Fausto, né? Seu Fausto Sucatas. E a gente pedindo aí balas, né? Para a festa das crianças pro dia 11 de dezembro. E também, gente, você já pode ao mesmo tempo ajudar, porque nós teremos em dezembro o Mesão Solidário aqui na frente da emissora, né? Mesão Solidário é aquele evento maravilhoso que a tia São Gabriel faz aí para arrecadação de alimentos, né? É, para as famílias carentes aqui do nosso município, e faz a distribuição também. Mas teremos um evento aí somente para a doação, né? Para a arrecadação, e depois vamos fazer a distribuição. E nesse evento nós estaremos no Mesão Solidário. O seu Fausto estará com seu projeto, né? Faça uma criança sorrir, com distribuição de cachorro-quente, de refri, de balas para as crianças. Então você já pode ir encaminhando a sua doação também aqui na emissora aí para esse evento aí, né? Para essa festa aí do dia. Parece que já está marcado aí para o dia 20 de dezembro aqui na frente da emissora, né? O Mesão Solidário. Sempre um evento muito grande. E as crianças vão fazer a festa, com certeza, né? Recebendo aí balas, cachorro-quente, esse projeto aí maravilhoso aí do seu Fausto. Faça uma criança sorrir. Então você já pode fazer a sua doação aqui na emissora, tá bom? Isso aí. Agora faltando 10 minutos para as 7 da manhã, 10 para 7, a Gisele já está a postos, já na linha conosco, nos trazendo aí, né, Gisele, as ofertas para o final de semana no Peruso. Quem é que tá chegando? Mano Lima. Essa é boa, hein? Candela Baia. 7 para 7 agora. Bom dia. A minha